ouvido, bota o beat pra rodar. Pega o papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas. Com meus fones de ouvido, bota o beat pra rodar. Pega o papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas. Me fecho e me tranco na solidão. Me sinto como um ponto no meio da multidão. O embriagado em vão, rosto sem direção. Um sonhador ingênuo nessa imensidão. Sozinho tento trilhar meu caminho, que eu já tô mais que ligado que ele é cheio de espinho. Nem vem falar que é nós por nós. Aliado pra mim, aqui tio é minha voz. Nas madrugas, ouço os pingos da chuva e uma voz na cabeça dizendo: não se iluda. Nessas horas que as perguntas embaraçam e o beat bem bolado com as ideias entrelaçam. E eu aqui, mais o chiadinho do vinil. O coração bate forte no peito, vai a mil. Já é 2 da matina, um chazinho pra relaxar. Tem muito trampo ainda, vamos nessa, pode pá. Com meus fones de ouvido, boto o beat pra rodar. Pego papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas. Com meus fones de ouvido, boto o beat pra rodar. Pego papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas. O tempo passa, mas aí se segura e relaxa. Na caminhada dessa vida nada vem de graça. Correria, estúdio, aluguel, insanidade. Algumas vezes até tromba tal da falsidade. Tranquilidade caminha comigo lado a lado, desenvolvendo com conceito e deixando recado. Fortalecendo as correntes, ideia de valente. Correria, informação, reação no pente. Pensamentos frequentes que me roubam a loucura. Onde rascunha no caderno a verdade mais pura. Ninguém segura, o rap é minha cura. Muito mais forte, mais veloz que a viatura. Estrutura de palavras formuladas, relatadas sobre tudo que observo nas calçadas. Tipo um lobo observando a alcateia. Tipo MC sem plateia. Com meus fones de ouvido, boto o beat pra rodar. Pego papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas. Com meus fones de ouvido, boto o beat pra rodar. Pego papel e caneta e vamos ver no que dá. Inspiração vem da alma pra mente, só peço calma. Brilho no olhar e sorriso, valem mais que muitas palmas.